Dói em mim tanto, eu sei. Dói em você também. Como é que eu vou suportar essa dor dentro de mim? Eu já tentei te superar, mas tudo foi em vão. E aí você volta e me diz que esse amor é bem maior do que eu pensei. Que ainda sente meu cheiro, meu toque, que do meu amor jamais vai desistir. Que sempre irá me amar cada vez mais. Bem mais. Então te pergunto por que me abandonou assim. Juro que todos os dias esperei você voltar. E a dor dentro de mim não suportava mais. E aí você volta e me diz que esse amor é bem maior do que eu pensei. Que ainda sente meu cheiro, meu toque, que do meu amor jamais vai desistir. Que sempre irá me amar cada vez mais. Bem que já nem sei. Jurei esquecer você. E aí você volta e me diz que esse amor é bem maior do que eu pensei. Que ainda sente meu cheiro, meu toque, que do meu amor jamais vai desistir. Black, a voz do coração.